Boa noite, iniciando a Jam Intercontinental, mais uma vez em Cachoeira. Temos agora o Blue Note, guitarrista diretamente da Alemanha. Deixa eu ver qual é a cidade aqui. Parece que é Berlim. Looks like Berlin. Bis du am Berlin, mein Bruder. Diretamente dos Estados Unidos, Orfeus Mata. Welcome, Orfeus Mata. Você é brasileiro com esse sobrenome Mata? Diretamente de Nova York. Are you in New York, Orfeus? Looks like New York. Thank you.